Desde o dia em que te vi chegar, com teu choro, tua luz no olhar, meu mundo inteiro se transformou. Meu coração enfim te encontrou. Te embalei no corpo, te vi sorrir. Cada passo teu me fez sentir que não existe amor mais puro assim. Você é tudo pra mim. Filho, você é meu maior presente, a razão do brilho no meu olhar, meu orgulho, meu pedaço da gente, meu motivo pra nunca parar. Quando te abraço, o tempo some e só existe essa emoção de ver no sangue meu nome batendo forte no teu coração. Lembra que aqui sempre vai ter lugar, nos meus braços, no meu coração, onde mora a nossa conexão. Filho, você é meu maior presente, a razão do brilho no meu olhar, meu orgulho, meu pedaço da gente, meu motivo pra nunca parar. E se a vida for dura e forte, eu vou lutar, vou te proteger, porque te amar é minha sorte, e eu nasci pra ver você crescer.